Eu não queria tá na esquina me arriscando. A cada carro que passa vou me cabreirando. Meia noite eu aqui debaixo do sereno. Mas minha vida é assim, assim vou sobrevivendo. Revezo com os meninos de confiança. As drogas sempre no mocoque, só a gente arranca. Os polícia quer saber o que, que eu tô fazendo aqui. Sempre enquadra, não acha nada, a vida é louca assim. Trampar pra ter dinheiro, consegui um Nike. Um naipe de favelado que as meninas aplaudem. Os polícia quer saber, se impressiona com as Twister. Os Golf GTI que nós compra através do crime, pistola quadrada, nós também tem arma. Os relojão de marca, dinheiro no bolso, nunca falta. Festa Gozolândia de segunda a domingo, churrasco pros primos, degostando um belo vinho. Conversa entre nós, mais usada é o favelês. Uma mistura de mano criado no português. É estranho pra você, não tem no dicionário. Conversa de preto, negou, só favelado. São vários espalhados nos quatro cantos do mundo. Revólver de fundo, moscou, virou presunto. É tipo assim, os mano quer sobreviver. Na fita da lotérica do banco ou da GBT. Nós vai crescendo, criando os mano debaixo dos panos. V2 no meu pé, só miuro observando. Malandro, ha, nossa cara não nega. E os polícia sempre vem com essa conversa. Cansei de ouvir isso, mas nunca achou nada. Dinheiro, droga, arma, sempre mocada. Mercadoria da melhor, amarelinha. Pedra, crack, pó ou farinha, não sei, tanto faz pra mim. Você que vai usar, você que vai consumir, enfim. O meu mundo não é caótico, tem que saber trampar, administrar os negócios. Fico no meu canto, pessoas vão passando, olhar de desconfiança, medo, acabam cumprimentando. Não arrependo do que eu faço, nem do que eu fiz. Comercializo sim, então, o que cê me diz? Cê quer me impedir, não me deixar trampar. Se hoje me prender, amanhã vem eu ter meu lugar com a mesma apetite. A sede do dinheiro, um bom advogado é bom ter, tem que tá ligeiro. Gero um emprego, os meninos aqui da vila, dou roupa, comida, sustento sua família. O botijão de gás, a prefeitura não vai dar, só a mal educação da escola pública pra se formar. Faculdade não me quer, minha pele não ajuda. Então cuido da minha vida e você cuida da sua. Fico no meu canto negociando. Balança digital pra somar quanto que eu tô lucrando. Controle aqui da vila, tá tudo na minha mão. Não tem morte, roubo, porque aqui só tem irmão. E se pisar na bola com nós é sem massagem. Cagueta X9 é tipo boliche strike. Porque aqui na nossa vila não quero polícia. A segurança nós mesmo faz e Deus lá de cima. Através do trampo com traje de mano, calça larga e bombeta no astra, não sou malandro. Corrente de ouro, aqualante de platina, Ballantines, mulher, só uísque e cocaína. Aqui eu pego a mina que eu quiser, a mulata, loira, ruiva, várias mulher. Na contenção, só eu e Deus, o AR-15, alemão, polícia, vi, é nocaute no ringue. Eu tô no meu canto e não vou te incomodar. Os clientes vêm aqui, mercadoria buscar. Chega na moral, sempre muita conversa. Já vem pedir fiado, porra, isso me estressa. Não sei, tô cabreiro, vi aquele carro já duas vezes. Tem pinta de polícia filmado, um gol vermelho. Eu tô aqui de boa e eu não tenho fragante. Se vir me enquadrar, normal, sou só um habitante. Ele passou direto, olhou bem na minha cara. No olhar a maldade, a pupila dilatada. Não me rebaixei, não me intimidei. Mas aquele Loki é polícia, desconfiei. 3 dias depois, surpresa, olha quem veio. 5 da manhã, 3 carros e o gol vermelho. Nem pediu licença, já foi quebrando tudo. Portão, a porta, porra, levei um susto. Polícia Federal e não reage. Minha casa tava sem fragante, mas forjaram um traque. Peguei vagabundo, até que vai estar cuidando. Telefone grampeado, nossa tá te acompanhando. Você tá no direito, te liga pro advogado. Mas nem Deus vai te salvar das grades do chão gelado. Dessa vez me pegaram, mas eu tô no comando. Pode me aprisionar meu corpo, mas não que eu tô pensando. E dentro os contatos, pois eu controlo o tráfico. isso nunca vai acabar. Cê prende eu, mas tá ligado. Lá fora, na rua, a verdade é nua e crua. Os moleque vão trampar, eles nunca recua. Se a vida é assim, só quem me julga é Deus. Favelado quer dinheiro, pois é, o crime venceu. Entendeu? Que o crime, ele nunca acaba. Morre um, nasce seis, vidrado nas automáticas. Mesmo assim, não vou ficar por aqui. Logo, logo, tô na rua, nos corre de novo, enfim. Que Deus me abençoe, mesmo no caminho errado. E não para por aqui, é só história de mais um tráfico.